Rumor. Acorda-me um rumor de ave. Talvez seja a tarde a querer voar. A levantar do chão qualquer coisa que vive, e é como um perdão que não tive. Talvez nada. O som, o olhar que na tarde fechada é ave, mas não pode voar.